Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim I'm